você tem que ser, lutar pra vencer e jamais desistir. É função MA, no jogo pra ganhar, quem quiser pode apostar. No jogo eu sou mais um representante, militante do rap Caruaru, pronto pra defender ritmo rua. Aê favela, essa é nossa cultura, arte, dança, música, nos palcos mostrar a realidade nua e crua. Goste quem gostar, agrade a quem agradar, mas minha forma, meu estilo de cantar não vou mudar. Muitos vão me criticar, outros vão me aplaudir, mas é pelas críticas e os apoios que até hoje eu não desisti. Sou mais um lutador e a vitória é meu limite. Faça as suas apostas, escolha a sua equipe, mas a luta só acaba quando o último de nós cair. Quando o último cair. Mano, você tem que ser, lutar pra vencer e jamais desistir. É função MA, no jogo pra ganhar, quem quiser pode apostar. Mano, você tem que ser, lutar pra vencer e jamais desistir. É função MA, no jogo pra ganhar, quem quiser pode apostar. O CMA já tá na pele, joga o jogo mais jogado, mexe as cartas de baralho, vamos apostar mais caro. Cada degrau alcançado, cada sonho conquistado, eu agradeço muito a Deus por cada vitória no palco. Pelos irmãos resgatados, eu daria cada centavo, mesmo sem qualquer dinheiro, quem ajuda é ajudado. Um apoio, um abraço, conselho de um chegado, uma ideia positiva que nos deixa aliviado. No rival do mal olhado, quem quer nos ver derrotado, FMA no jogo, o ataque é vulnerável. Inimigo fica calado, o exército já tá formado, sai da frente seu otário, pra não ser pisoteado. MA é nosso bairro, tá na pele tatuado, pra quem desacreditou, viu que tava enganado. Mano, cê tem que ser, lutar pra vencer e jamais desistir. É função MA, no jogo pra ganhar, quem quiser pode apostar. Mano, cê tem que ser, lutar pra vencer e jamais desistir. É função MA, no jogo pra ganhar, quem quiser pode apostar. Não adianta boicotar, meu sonho cê não vai tirar. Não é de hoje, meu querido, que eu comecei a cantar. São 10 anos, né, 10 dias, nas quebradas do Maria, sonhando em gravar e um dia produzir. Hoje eu posso tá aí, sei que muitos vão falar que não é original. Em São Bernardo, SP, DF, Paraná, Alagoas, Sergipe, Pernambuco, México, os mano já ouvi falar. É função MA, independente de Manaus pensar. Tá na rua, tá na mente, tá na net pra baixar. Pode compartilhar, entrei no jogo pra ganhar. Subiu no palco, é uma honra de poder cantar, de poder me expressar, contar um pouco da nossa história pra você escutar. É função MA. Mano, cê tem que ser, lutar pra vencer e jamais desistir. É função MA, no jogo pra ganhar, quem quiser pode apostar. Mano, cê tem que ser, lutar pra vencer e jamais desistir. É função MA, no jogo pra ganhar.